Panorama Agrícola para 12 de maio de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 12 de maio de 2011, lua crescente, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é: a árvore não nega sua sombra, nem mesmo ao lenhador. Na dica de hoje de Simone Barrim, use equipamentos de proteção. Mulheres marcham contra a pobreza rural. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a Feira do Peixe Vivo em São José do Cerrito. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. O Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina lembra ao amigo agricultor que é muito importante todo profissional rural utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual. Máscaras, óculos e luvas devem ser usados em todas as aplicações de defensivos agrícolas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Assentamento 8 de junho em Laranjeiras do Sul, no Paraná, será o primeiro do país a sediar uma universidade federal. As obras do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul já começaram e as aulas para os 500 estudantes iniciam-se em 2012 em 5 áreas do conhecimento: agronomia com ênfase em agroecologia, desenvolvimento rural e gestão agroindustrial, engenharia de alimentos, engenharia de aquicultura e licenciatura em educação do campo. A principal atividade produtiva na região é a criação de gado leiteiro. De Laranjeiras do Sul, leite é levado até São Miguel do Oeste para ser processado pela Terra Viva, cooperativa formada por assentados da reforma agrária. A sede da Universidade Federal da Fronteira Sul fica em Chapecó. O governo detectou pelo menos 16 milhões de brasileiros vivendo hoje em condições extremas de pobreza. Isso equivale à população do estado do Rio, o terceiro mais populoso do Brasil. De cada 100 brasileiros, praticamente um vive na pobreza. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estabeleceu o valor de R$ 70 por cabeça ao mês como referência para definir quem são os brasileiros mais carentes. No sul do Brasil, há 716 mil pessoas em condições de extrema pobreza. A grande maioria dos brasileiros nessa situação é parda ou negra. Quase 47% das pessoas na linha de extrema pobreza moram em área rural, apesar de apenas 15% da população brasileira morar no campo. Universalizar o acesso a programas de transferência de renda, ampliar e melhorar serviços públicos e capacitar mão de obra com investimentos em saúde e educação são propostas do governo federal para um Brasil sem miséria. Fique ligado no Panorama Regional. O município de São José do Cerrito, na região serrana, está sendo realizado feiras de peixe vivo com aquele kit de feira do peixe vivo, adquirido então por intermédio do convênio com o Ministério da Pesca e Aquicultura, onde foram distribuídos 10 kits para a região serrana, contemplando então 9 municípios, onde a ação do Ministério visa motivar o consumo de peixe e evitar o atravessador, proporcionando a venda direta do produtor ao consumidor. O evento, então, teve a parceria da EPAGRE, da Secretaria Municipal da Agricultura e da Prefeitura do município, né, São Jacinto, por meio das suas equipes técnicas que se alaram, né, o pessoal ficou junto aí, aos piscicultores interessados em participar dessa feira. Inicialmente, então, que estavam preparados para atender a demanda, os senhores Omar Mota e Plínio Mota, que trabalham em sociedades na localidade de Santo Antônio dos Pinhais, que atenderam, então, esse chamado e participaram da primeira feira de peixe vivo de São José do Cerrito. Antes, então, como é que era feita a comercialização dos produtores? Levavam esses peixes para serem comercializados nas cidades largas, em mercados e na Feira Livre, no antigo mercadão. E a procura, então, sempre foi durante a quaresma maior, né? O pessoal tem um hábito na região serrana de comer peixe mais nessa época. Então, os piscicultores se dizem motivados com a oportunidade de poder voltar e comercializar seu produto com o apoio institucional do município, do Estado e da União. A proposta da Feira do Peixe Vivo de São José do Cerrito deve ser de continuidade, oportunizando, então, para que outros piscicultores do município tragam, então, a produção de peixes para também comercializar através desse kit Feira do Peixe Vivo. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga, João de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa agora com Maria das Graças Darós, que coordena na FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, a Marcha das Margaridas. O que é e quando ocorrerá a Marcha das Margaridas em 2011, Maria das Graças Darós? Bem, o que é a Marcha das Margaridas? A Marcha das Margaridas é uma mobilização de massa que as mulheres trabalhadoras rurais fazem, né, em nível nacional, que é uma adesão à Marcha Mundial. Então, a gente tem o nome de Marcha das Margaridas, que é para que a gente não ponha Marcha Nacional das Trabalhadoras Rurais. Nós homenageamos uma companheira, Margarida Maria Alves, que é uma ex-presidente de sindicato que foi assassinada, e a gente colocou o nome de Marcha das Margaridas por esse motivo. Então, muitas vezes as pessoas confundem com a flor, né? Margarida Flor, mas não é. É por causa da nossa ex-companheira, presidente de sindicato. Esse ano ela acontece, no ano de 2011, ela acontece no dia 16 e 17 de agosto, né? Onde nós estamos aí mobilizando em todos os estados desse país. Queremos colocar no dia 16 e 17 de agosto 100 mil mulheres marchando nas praças, nas ruas de Brasília. Estamos em Santa Catarina assim, com a agenda bem apertada, bem corrida. Estamos trabalhando nas 18 micro-regiões. Nós temos um caderno, texto base, que é para discutir, né, todo o trabalho da marcha em si, que a gente tem pauta de reivindicação. E nós estamos trabalhando com as mulheres até o mês de julho nesse sentido, que é para a mobilização da marcha. Então, mesmo aquelas que não estarão indo para a Marcha das Margaridas, mas elas estão dentro do processo, que é o processo de mobilização e de entendimento da marcha. Estamos conversando com Maria das Graças Darós, da FETAESC, sobre a Marcha das Margaridas. Qual é, Maria das Graças Darós, a principal pauta de reivindicação da mulher agricultora? Bem, a nossa principal pauta de reivindicação este ano, ela está muito dentro da questão do desenvolvimento sustentável. Né? O trabalho da mulher, o trabalho organizativo da mulher, os grupos organizativos que está dentro do desenvolvimento sustentável. Ela estende-se também para a questão da violência, que ela ainda é muito grande, e também no meio rural, e para a questão da pobreza. Né? O fim da pobreza, a gente está querendo aí o fim da pobreza, a erradicação da pobreza, mas a pobreza no Brasil, todo mundo sabe, às vezes até algumas pessoas dizem, ah, agora vocês estão dando nome, né? Endereço para essa pobreza, mas a gente sabe que a pobreza no Brasil, ela é feminina, ela é rural e ela é negra, né? Então a nossa pauta, ela está muito dentro desse tema, que é o desenvolvimento sustentável, que é a questão da liberdade, igualdade e autonomia. Como se reverte essa questão da pobreza? Ai, meu Deus! O que a gente tem feito muito é a questão da autonomia das mulheres dentro dos grupos produtivos, que isto está fazendo com que muitas mulheres estão trazendo para dentro da sua família uma alternativa de renda e está fazendo com que a renda familiar ela cresça um pouquinho mais, né? A gente sabe que é muito pouco o que a gente faz, mas a gente precisa, como é que se diz, engrossar esse angu, né? Fazer com que mais mulheres, mais movimentos aderam a esse nosso trabalho para que a gente possa, de fato, estar fazendo um trabalho onde a sociedade possa ter percepção desse trabalho que a gente está fazendo. Nós agradecemos a Maria das Graças Darós, da FETAESC, que entrevista aqui o Panorama Agrícola sobre a Marcha das Margaridas, confirmando em agosto em Brasília, é isso? 16 e 17 de agosto de 2011, se Deus quiser, estaremos lá. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.